Tô bloqueado no teu celular, mas tô online no seu coração. E nele tem um aplicativo da saudade, que toda noite te envia uma solicitação. O seu orgulho é uma pedra de gelo e se derrete com o meu chamego. Assim de efeito imã e metal, que se atrai de um jeito natural. Você vai recair e vai voltar pra mim. E não adianta superar, o teu maior vício é me amar. Você vai recair. No teu celular, mas tô online no seu coração. E nele tem um aplicativo da saudade, que toda noite te envia uma solicitação. O seu orgulho é uma pedra de gelo e se derrete com o meu chamego. A gente é feito imã e metal, que se atrai de um jeito natural. Você vai embriagar.